precisa acreditar na força do amor e o seu coração. Necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu e ninguém mais. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não. Escutar o Deus me deu uma chance a mais pra amar você. Você partiu e aquela porta se fechar. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você? Não me deixe assim. Eu não posso aceitar o fim. Duas de seu artista preferido. Se você quer namorar, já estou apaixonado. Se você quer me evitar, nunca deixe do meu lado. Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado. Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado. Se você só quer transar, tudo bem, eu tô sozinho. Se o meu coração gostar de você só um pouquinho, a gente pode se amarrar e até ficar juntinho. Pode ser que vire uma paixão a nossa troca de carinho. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. We'll be right back.

Music evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Foi visto pilotando um tanque de guerra gigante em um campo britânico, mas o ator não está se preparando para lutar na guerra que Barack Obama pretende fazer contra a Síria, não. Ele estava só se preparando para seu novo longa. O ator de 49 anos prestou bastante atenção nas explicações dadas por um instrutor antes de sair conduzindo o tanque pelo campo. Pela expressão do ator, a experiência estava sendo bem divertida. No mundo da fama. Petra e Maurício Matar passam por uma fase estremecida da relação há alguns meses. Em maio, a filha de 19 anos do ator abriu um processo contra o pai por causa de atrasos na pensão alimentícia. Porém, Petra acordou com saudade do papai e postou um longo texto no Instagram, falando que sente muita falta dele, que já faz 8 meses que eles estão sem se falar. Ela também comentou sobre uma briga que eles tiveram, alegando que os dois erraram. No mundo da fama. Bianca Rinaldi voltou para a Globo 4 meses após não renovar o seu contrato com a Record, que lhe pagava um salário de 50 mil reais. As informações são do site F5. A mudança representa um retorno à emissora onde Bianca começou sua carreira. Ela era Paquita do Show da Xuxa nos anos 90. No mundo da fama. Alexandre Correa está animado com o casamento de Naldo e Ellen Cardoso, mais conhecida Moranguinho. O marido da apresentadora Ana Hickman postou no Instagram uma foto do convite do casal, informando que a união irá acontecer no próximo dia 23 no Rio de Janeiro. No mundo da fama. Fábio Porchat mostrou mais uma vez seu humor. O ator compartilhou no Instagram uma foto em que aparece vestido de palhaço com uma caracterização do Bozo, personagem clássico que fez sucesso nos anos 80 no Brasil. Meu passado me condena, escreveu Fábio na rede social. Quem também entrou na brincadeira foi Mia Mello, humorista contratada para substituir Daniele Suzuki na apresentação do The Voice Brasil, ao lado de Thiago Leifert. A revista Triple M lançou em 2007 a sua contagem com as 2007 melhores músicas de sempre. Juntamos as nossas 8, desde 2007 até o presente, e daí nasceu o programa 2015. Um programa baseado na revista americana que vai para o ar aos domingos, pelas 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, aqui no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Nasci para ser ignorante, mas os parentes têm com que voz. Chorarei, meu triste fado. Água louca de ribeira, cavalgada, porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Um estado Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. A história da música está repleta de artistas, temas e festivais. O maior deles é a Eurovisão da Canção e tem um espaço reservado na sua rádio. Todas as semanas, Carlos Bonaparte conta-lhe histórias da Eurovisão, às terças-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, um morto muito vivo. Nesse dia, o Heitor chegou em casa cansado, depois de trabalhar o dia inteiro no hospital. Mas em vez da mulher, a Amélia, ele encontrou um breu. Amélia, cadê você? Tô aqui, Heitor. Onde? Tá tão escuro. Gostou? Não dá pra acender a luz, não? Não, Heitor. Assim você estraga o clima. Que clima? De funeral? Com tanta vela acesa, fiquei até achando que alguém tinha empacotado aqui. O que empacotou foi o seu romantismo. Eu me esforço para acender a chama do amor aqui dentro de casa e você passa batido. Ah, tá. Que tal acender a luz, então? Não. Ah, por que não? Porque hoje eu decidi que vamos ter uma noite só com luz de velas. É que eu preciso de mais luz para dar uma olhada nessa papelada que eu trouxe do hospital. Ah, Heitor, trabalho para casa de novo. Daqui a pouco você vai trazer o paciente, a enfermeira. Não, não exagera não, que são apenas alguns exames. Tá? Heitor, não toque nesse interruptor. Eu, hein? Por quê? Porque ele não tá funcionando. Tá, eu assino o outro. O outro também. Tá tudo queimado, é isso? Pois é. Deu um pipoco ali na lâmpada que comprometeu toda a nossa eletricidade. E você resolveu me esconder isso inventando uma noite romântica? Não inventei nada, só aproveitei a oportunidade. Amélia, você tem certeza de que não tá me escondendo nada? Claro, meu amor. Você tem certeza de que foi mesmo um pipoco? pouco que deixou a gente sem luz? Tenho, claro que tenho. Será que não foi por causa da companhia elétrica que cortou a nossa luz por falta de pagamento outra vez? Ah, que isso, Heitor? Amélia! Fala a verdade, Amélia. Que eu consigo enxergar a mentira até no escuro. Ai, tudo bem. Eles cortaram a nossa luz. E eu até sei por quê. Você usou o dinheiro da luz para pagar as dívidas do seu pai, não foi? Eu? Imagina! Não minta para mim, Amélia! Essa foi a última vez, Heitor, a última. Papai me prometeu que nunca mais vai apostar em cavalo. É claro que não. Acho que ninguém mais deixa ele entrar lá no jockey, né? É sério, Heitor. Eu paguei essa dívida porque acreditei que ele vai se regenerar. Ele me disse que daqui para frente vai ser um novo homem. Eu acho que o seu Lázaro tá muito velho para querer ser um novo homem, sabe? Acredite em mim, meu amor. Ele agora está realmente disposto a mudar de vida. Papai, inclusive, saiu daquele pardieiro onde ele morava e está vivendo num lugar muito melhor, com gente de bem. Lugar muito melhor. Só acredito vendo. Pois acredite. É, que susto, seu Lázaro. Perdão, meu genro, não foi minha intenção. O que, que o senhor está fazendo aqui a essa hora da noite? Então, Heitor, sabe o lugar muito melhor e com gente de bem onde o papai está morando? Seremos companheiros de casa, Heitor. Sentiu a maravilha? Saibam como continua essa história amanhã no próximo capítulo de Um Morto Muito Vivo. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Falar em música eletrónica remete quase de imediato para a dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Nasci para ser ignorante, mas os parentes têm... Com que voz chorarei, meu triste fado? Água louca de ribeira, cavalgada, porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo. A cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às segundas-feiras, pelas 10 da noite, o Canal 1 apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as segundas, às 10 da noite, no Canal 1. Segunda à sexta-feira, no Canal 1, pegamos a nossa máquina do tempo e viajamos além décadas. Não perca de segunda à sexta, às 3 da manhã, um momento para recordar, claro, com companhia, a companhia do Canal 1. Máquina do Tempo, de segunda à sexta, às 3 da manhã e durante uma hora, no Canal 1. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda à sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, você que nos ouve. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé com Frei Gilvander. Hoje queremos refletir sobre viver de modo orante. Sim, mas como? Atualmente, em contexto de pós-modernidade, de crise de todas as instituições, de fragmentações, de fundamentalismos, de violência crescente, de correria, de estresse, muita gente está buscando um oásis de paz em experiências de oração, em grupos de louvores e etc. A oração é tudo, dizem uns. O importante é ser solidário e lutar por justiça, dizem outros. Diante desse quadro, faz bem refletir, pois certos tipos de oração reforçam processos de alienação e de fuga mundi. Orar, sim, humaniza, mas não qualquer tipo de oração. A questão essencial não é orar ou não orar, mas que tipo de oração praticar? Muitas vezes, inconscientemente e involuntariamente, vários tipos de oração transferem para Deus responsabilidades que são nossas. O Evangelho de Lucas, na Bíblia, revela um Jesus orante, que cultiva a intimidade com o Pai pela oração. Jesus se prepara, por meio da oração, para um encontro face a face, olho a olho, com o Pai, com os outros e consigo mesmo. Uma oração libertadora mergulha-nos no mais profundo da nossa subjetividade, lá onde as palavras se calam e a voz de Deus se faz ouvir como apelo e desafio. O autor do Evangelho de Lucas dá uma importância muito grande à comunicação com Deus, de modo efetivo e afetivo. A apresentação de Jesus orante é de suma importância para o discípulo e para a discípula, porque uma das atitudes fundamentais do seguimento de Jesus é precisamente a contínua comunicação com Deus, mistério de amor que nos envolve. Jesus reza nos momentos mais importantes da sua vida. A ênfase na oração aparece já desde a primeira narrativa do Evangelho de Lucas sobre o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. O anjo aparece enquanto a comunidade está rezando. Lucas fala da eficácia da oração na vida das pessoas que perseveram na oração. Ao receber o batismo, Jesus encontrava-se em oração. Sua fama se difundia e ele se retirava em oração. Os discípulos de João Batista rezavam. Enquanto rezava, seu rosto se transfigurou, diz Lucas sobre Jesus. Antes de escolher os 12, retirou-se em oração toda a noite. Em oração, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Subiu ao monte para orar acompanhado. O modo de orar de Jesus seduzia e cativava os discípulos e as discípulas que lhe pediam: ensina-nos a rezar. Para mostrar a necessidade de orar sempre, Jesus contou a parábola da viúva que clamava por justiça ao juiz. Jesus rezou por Pedro para que a fé deste não desfalecesse. Dobrando os joelhos, orava. Na cruz, revelou-se cheio de ternura pelos seus algozes ao rezar: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que a luz e a força divinas brilhem em nós todos os dias, o dia inteiro. Que a bênção do Deus da vida nos acompanhe sempre. E que, abençoados, sejamos bênção uns para os outros. A quem quiser conhecer textos e assistir aos vídeos de Frei Gilvander, sugerimos visitar o site www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira.